8099, chame Recife com 275, ao termo 2845. Alfa Romeo 360 com 1769. Juliette Eco, chame agora Brasília e Uno 273, Alterno 230, falamos com a Juliette Eco. Portanto, 071, apresenta uma tentativa por mais 5 minutos após a ação instalada. 071. É 8065, mantém nível 380, chame Brasília em 1283, ao pé do 230. Na presença de alguma navegação agora na Flor de Libra. Flor de Libra, 8071. Mantenha nível 400, chame em Brasília em 12425, alterno 2655. Lufthansa Cargo 82666. Metal Level 300, call Brasília 1230, disponível 127, decimal 5. Lufthansa Cargo 8266. Vigilância 360 no 2611. Lufthansa 506, maintain level 360, call Brasília 12225, disponível 1252. 22255 Atende identificação, vigilância, mantém 320. Chame Centro Brasília, 127, decimal 3, alterna 123, decimal 0.